Eu juro, já tentei de tudo pra tentar sanar meu problema, mas nada disso adianta, eu continuo em quarentena. As paredes me entendem, a morte não vem me buscar. Me deixaram aqui de lado, desistiram de me ajudar. Eu me encontro com pessoas tão perturbadas como eu, jogado aqui num sanatório, eu espero a ajuda de Deus. Me disseram que ele salva, então eu posso ficar tranquilo, não preciso me preocupar com o efeito dos sedativos. Enquanto eu durmo eu sonho, quando eu sonho eu fico aliviado. Pelo menos na minha mente eu me sinto libertado, mesmo que aqui no corpo esteja preso e bem sedado, pra não fazer nenhuma loucura como as que fiz no passado. A minha insanidade me impede de me arrepender das barbáries que já fiz, eu só peço pro tempo correr. Muitos querem a minha morte, confesso que até eu quero, pra sair desse inferno direto pro necrotério. Carnes astas agora vi, Lubav su nashuti. É incrível como o sistema tira de circulação aqueles que não são mais aproveitados pela manipulação. Meu pensamento limitado não me deixa ir muito longe, cada vez mais debilitado, a insanidade me consome. Não consigo mais criar meu universo paralelo, me iludia indo ao céu, mas agora permaneço no inferno. As vozes são constantes e me perturbam a toda hora, ainda tenho a ilusão de que um dia irei embora. Vejo o mundo lá fora que ainda segue normalmente, o vai e vem é permanente. Eu vejo tudo na minha frente. Nos raros momentos em que cheguei até o portão, eu percebi que nada mudou depois que eu entrei nesse porão. Igual a mim tem vários que já não servem mais pra nada, que ainda serão descartados como almas condenadas. Aqui fora só pode viver quem aceita ser um escravo, quem aceita e assina esse maldito contrato. É fato. Carnes astas abertas.